Navio Pirata número 34, nada de estacionar na pista de dança. Bucaneiros e bucaneiras, piratas dos sete mares e tudo mais, estamos aqui com o Navio Pirata e sou eu aqui quem fala, é o Capitão Daniel, e ao meu lado o senhor Capitão Van Depps. E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje, né, a gente já tá desfalcado, mas a gente fala um pouco mais sobre isso e vambora, cara, vamos bater um papo hoje. E do meu outro lado, o senhor Fernando Buscioli. Olá, olá, senhoras e senhores, pessoas desprovidas de mãos, de olhos, de pernas de pau e ganchos e olhos de vidro, essa coisa toda. É toda essa anatomia bonita do alto mar, né? Anatomia bucaneira. Todo esse escorbuto bonito, né, assim. Oi, tudo bem? Olá a todos, estamos de volta para mais um Navio Pirata, um nosso podcastzinho semanal. Dessa vez, como o Van Depp falou, estamos desfalcados, defalcão! Então, como vocês não podem ter percebido, se é que vocês não perceberam pela piada imbecil, tipo, o Falcão não está aqui com a gente, porque ele está se preparando para uma viagem pelo alto mar em direção a Washington DC, para cobrir o Battleground. Ele não está exatamente viajando pelos mares, porque ele vai voando, mas o mar está ali. Ele está alto em cima do mar. É perto então o suficiente, conta, né, do mar, assim. Tipo, o mar está envolvido, mesmo que não diretamente, ele está ali. Exatamente, tá, mas ele estará a caminho lá dos estrangeiros, em uma outra missão. Exato. E portanto, não está conosco hoje. Vai estar semana que vem, né, infelizmente. E não tem que falar, as pessoas, não vou mais ouvir, porque o Falcão acredita na galera e normalzão, né, só o Falcão é normalzão no ponto de gostar de aventuras do Beatle e ultimamente, por exemplo, ele não gosta de nenhum filme também, né? Pois é, então estaremos princesinha-less pelas próximas semanas. Dessa semana e a próxima estaremos não normal. Inclusive ele tá ouvindo e deve estar falando, vai se fuder. Exato. Um grande abraço normalzão pro Falcão. Um grande abraço. Abraço normalzão daquele que você abraça, dá dois tapinhas nas costas. Exato. E solta a pessoa. Você se abraça meio de lado. A bunda pra fora, assim, sabe? Tipo, de lado. Exatamente. Dá um tapinha no peito, uns dois nas costas e fica por isso mesmo. E é isso aí, Falcão, você é a princesinha do nosso coração, cara. E, bom, pra começar aqui, só mencionando que domingo passado a gente teve nosso primeiro Grog Fest aqui em São Paulo, lá no onde? No Gibi, né? Gibi, exato. É Gibi Cultura Geek Bar, o bar Gibi Cultura Geek. Exato, lá na Vila Mariana. E foi bem legal que a galera do Convés colou pra lá e tivemos a oportunidade de conhecer um pessoal, e o pessoal inclusive se conhecer e ver que existe uma pessoa por trás do avatar do Facebook, né? E foi legal porque a gente tava prometendo e cobrando da gente fazer esse evento desde que começou o Navio Pirata, né? Sim. Então a gente finalmente, mais de 6 meses depois, mais de 30 programas depois, finalmente fizemos um encontro lá no Gibi. Foi bem legal, a gente ficou lá o dia inteiro trocando uma ideia, vendendo gibizinhos, exato, conhecendo pessoas, né? De cabeça que eu me lembro, a gente conseguiu lá conhecer o Caio, o Rufino, o Richard, o Diogo, o Arthur Eloy, quem mais? Cara, é muito. Wesley, Elcio, cara, muita gente. A galera que, tipo, ficava tímida, se apresentava e dava uma fugida e. Mas no geral foi uma vibe muito legal, assim, porque que nem eu falei de brincadeira, claro. A galera ficava tímida chegando lá, mas quando foi chegando mais gente, e a gente ficou lá muito tempo, né? Tipo, a gente chegou 12h30, a galera foi embora 8h09. Foi uma vibe muito legal, lá em cima, lá embaixo, lá fora, galera ia lá e trocava de ambiente, gente de todas as idades. Sim, a galera tava lá curtindo pra caralho, e depois que o Mocinha se transformou em Kamen Rider ali e tal. Eu pude usar o meu cinto de transformação em público, que foi uma grande vitória. O que que alguma das garçonetes falou alguma coisa? Não, acho que elas preferiram só, tipo, olhar, ok, é outro desse. Desses. Eles já viram todo mundo lá. Não deve ser, tipo, outra terça-feira pra elas. Eu vi elas de olho em vocês, porque vocês estavam assinando autógrafo lá, falou assim, são tudo famoso, ou moça também, esses caras aqui. É bizarro, né, isso de você ser famoso, né? Você, tipo, de repente tem uma pessoa que você não conhece falando, colando em você, falando, nossa, eu curto o seu trabalho e tudo mais. É bem esquisito. Mano, é esquisito no bom sentido, claro, sim, mas sim, sim. É uma sensação estranha, peculiar. Por assim, isso que é necessário esses encontros, assim, não pra subir teu ego, o nosso ego, claro, não tô falando nesse sentido, mas é legal porque os caras, porque é tudo amigo, não é? Não é, é legal ver também que a galera aprecia seu trampo, tá ligado? Isso é bem legal, tipo, a galera fala assim, pô, curto as tiras, sim, curto os podcasts, tipo, eu recebi muito elogio isso também é bem sobre da hora, o que a gente fez, o 29, sobre o Chorumão. Sim, sim. Muita gente falou, pô, aquilo lá realmente, quando você, foi muito bom e... Muita coisa desse tipo é bem gostoso, né? E não tem aquela vibe, assim, porque eu sempre falo, sou sempre bem honesto quanto ao YouTube, e lá às vezes tem uma vibe, não muita gente que eu conheço, generalizar é difícil, mas o cara vai, aí tem que pagar pra tirar foto com o cara e um autógrafo, sabe? Não, a gente não tem nada disso, é evidente, sabe? Porque lógico. É uma comunidade, o Convés é justamente isso, é um senso de comunidade, não, todo mundo é igual, então... Lógico, exato. Eu acho que essa foi a vibe, por isso que a gente quer fazer algo quase que mensal, seja lá em outro lugar. E na BGS a gente deve... Então, já sugerindo muitas vezes a gente ir no karaokê da liberdade. Uhum. Sim. Botar os bucaneiros. Eu falei o rolê do... É o bonde do anime, né? Indo lá no karaokê, cara. E Daniel, quero ver Daniel cantando essa voz. Vamos fazer. Minha voz aveludada. Dar um Barry White pra galera ali. Porra. Sim, seduzi total, maluco. Seduzi total. Mas, agradecer a todo mundo que foi. Quem não foi, por favor, vá da próxima vez, que foi muito legal, sim, né? Sim, inclusive agradecer o Gibi, né? Eu sei que foi meio marcado em cima da hora. Da próxima vez a gente tenta fazer algo com um planejamento um pouco maior, mas a ideia é que a gente faça constantemente esses encontros e que, cara, todo mundo possa vir, né? Sim, lógico. Cara. E como o Daniel falou, agradecer o pessoal lá da Gibi, que recebeu a gente, deixou a gente lá vender as nossas coisas e tal. O espaço e bem louco, inclusive. O espaço é bom e eles atenderam a gente super bem. O atendimento bem. Ninguém, é muito bom. E, mano, ninguém ficou mal-humorado, tipo, não, esses caras foi, aqui, tipo, não, foi pedindo, bem do caralho. Não, era sempre até, eles até demais, assim, não, cara, desculpa, falei, não, que desculpa. Não, a gente foi super bem atendido ali e tal, e, mano, tem drinks das Tartarugas Ninja, mano. Sim, né, cara? Verdade, sacou? Verdade, tipo, verdade. Isso ganhou o coração de todo mundo ali e tal, tá ligado? Ficou bem doido. O bagulho foi louco. Mas enfim, chega de coisa boa, vamos falar de bosta. Coisa ruim. Pra quem não adivinhou, é o momento do nosso querido e fétido Chorume Watch. Aquele sucão de bosta no fundo do saco de lixo. O milkshake de shit. Para os gringos, para quem não sabe, os gringos conhecem este segmento como Open Defecation. Sim. E, pô, houve aí umas defecações, né, nessa semana, né? Sim, cara, infelizmente. Nunca deixamos de ter pelo menos uma defecaçãozinha. Cara, até teve umas duas semanas aí sem, não teve? Não, mas acho que depois a gente se obrigou a não falar. Com certeza teve, é que a gente preferiu dar um... Oi, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos não falar sobre bosta, né? Mas agora a gente vai falar sobre bosta e, bom, uma das bostas que teve essa semana rolou lá, Luciana Genro colando da noite do Danilo Gentili esses dias, né? E rolou ali abre aspas, um debate, né? entre algumas aspas? Entre agora umas várias aspas, né? Onde o Danilo Gentili e o fucking o traje Roger, inteiro, né? Não, acho que o traje inteiro tá fazendo pergunta. Ah, ali, não, nossa, todos, né? Perguntaram e não, enfim. E perguntaram pra Luciana Genro ali umas paradas e, tipo, rolou ali umas trocas de farpas, né? Porque. Porque um lado da discussão é trouxa e outro não é tão trouxa assim, né? Entendi. Basicamente, mas either way, tipo, foi bizarro por ambos os lados. Rolou sim, grosserias sim. Pra das duas partes. Enfim. Pessoalmente, eu tenho uma dificuldade em falar imparcialmente sobre o Danilo Gentili. Claro. Porque ele é um bloco que eu tenho orgulho no Twitter, entendeu? Tipo, ele é um cara que... Eu evito ver qualquer coisa. Então eu só revi o programa do Danilo Gentili quando foi os caras do Kabum lá, do jogam LoL, do League of Legends, porque eu realmente queria ver... E eu já me irritei muito, porque foi muito... O Roger, claro. E eu aposto que todos são virgens, nenhum tem namorado. E todos tinham namorado, tá ligado? Sim. Tipo, e a pergunta é, por mais que o Danilo Gentili soubesse, sobre a parada, eu achei que ele debochou desnecessariamente um pouco. É, não, tipo... Então, por isso que eu, pessoalmente, eu não consigo falar muito... Não, com certeza, eu acho que, tipo, pra falar a real, eu obviamente, eu não gosto do Danilo Gentili, eu acho ele um péssimo comediante, eu não gosto do Roger, acho o Traje de Rigor uma péssima banda, tá ligado? Mas é que a fita é que eu acho que, tipo, devido às pontadas que a Luciana Gil jogou na direção do Danilo Gentili, meio que deu uma fomentada na galera enraivecida facebookiana que não gosta do Danilo Gentili, que o Luciano é genial, não sei o quê, tipo, não é bem assim também, tá ligado? Sim, sim, tipo, sim. Beleza que o Danilo Gentili, todos concordamos que ele é um merda, mas sim, tipo, não é fácil xingar o Danilo Gentili, entendeu? Não é porque ela xingou ele que Eu vi que ela foi ficando irritada, aí ela, quando você perde a razão, quer dizer, quando você fica irritado desse jeito, você perde um pouco a razão. Então, realmente, o vai estudar, Danilo, na hora que você manda um desse, e eu, infelizmente, já mandei, assim, discussões de idiota, você perde a razão, porque você tá mesmo ainda que depois ele foi lá e fez a tal da montagem botando Hitler no lugar dela, né? Teve isso também. E ela tem família judia. Oh, assim, ela é judia, ela tinha família judia. Uh-huh. É o que ele fez? Pegou uma foto do programa, subiu no perfil dele do Facebook e trocou ela pelo Hitler, tá ligado? No sofá do programa. É por isso que é difícil. Entendeu? Que legal. E aí, então, pois puta é. Que eu pariu. E aí ela ficou. justamente. Tá vendo? É muito difícil. Ei, cara, é comédia! Entendeu? Ah, que nem comédia no stand-up dele, né? Ah, todos os negros são... Vai comer uma banana, seu negro. Ah, todos os nordestinos estão sem luz. Que engraçado. Ah, não, porque no Nordeste é pobre. E aí ela falou, essa tipo... é a piada dele, sabe? Ele fez isso. Ela é de família judia, se sentiu injuriada com razão, obviamente, tá ligado? Obviamente, tá ligado? Aí o partido, assim, o partido dela já quer que ela processe, não sei o quê, tá? Esse clima de merda. Claro. E aí ela falou pra ele de novo, mandou ele estudar. Ele devia estudar mais, porque... Porque não é divulgar, como é que é a palavra? Fazer apologia. Fazer apologia ao nazismo é crime, blá blá blá blá. Sim, blá. Sim. E aí essa coisa toda, tem duas coisas interessantes sobre esse aspecto. Primeiro que, literalmente, apologia ao nazismo não é crime, vocês sabiam disso? É mesmo? Não. Fazer apologia ao nazismo não é crime. O que é crime é você reproduzir o símbolo do nazismo. Você, tipo... mas você fazer apologia não é crime se você não usar o símbolo do nazismo. Ah, tá. Então, se você não tiver uma suástica, você dá susto. Tudo bem. Você pode falar que... Mas você não pode incitar racismo. A raça racismo, branca é superior... Tá certo que... Se você falar que a raça branca é superior, não é um tipo de racismo, e racismo é crime. Eu não sei como a lei vê isso, entendi, assim. Entendi. Mas, assim... Eles têm o direito de ser nazista, isso? Neonazista? É nebuloso, mas... Entendi. A lei é essa. E o segundo é que, tipo... Tem a questão da piada, né? Do humor, do politicamente correto, blá. E é uma coisa que tem um colega meu que sempre fala. Não é o que você fala, é como você fala. Exato, cara. A gente sempre lembra daquele sketch do Louis C.K. das crianças. Esse é o exemplo. Que ele fala de bater em criança, não sei o quê. É muito bom. Uhum. Que é ótimo, né? A gente até pode linkar aqui depois. Uhum. Mas não existe assunto que é tabu, assim, em si. O problema é como você faz, né, cara? Você tem que A construção de uma piada, de um jeito. Tipo, tem até um texto do Pablo Vilaça, que é a falácia do moralmente correto. Sim, sim, sim. Que é muito bom, que ele fala. Ele usa o Louis C.K. como exemplo e critica o próprio Danilo Gentili. E, assim, o Pablo Vilaça é um crítico de cinema que eu gosto bastante, inclusive, pelas visões políticas, mas ele explica exatamente isso, tipo. Inclusive, sabe, você vai fazer uma piada que seja engraçada, tá ligado? Tipo, sim, e falar que todos. Todos os nordestinos são pobres, é só... Então, acho que esse é o problema dessa leva de comediante, novamente, entre aspas, politicamente incorreto, é que, tipo, ao invés deles pegarem esses assuntos meio, digamos, tenebrosos, talvez, e tentar montar uma piada em cima disso, eles acham que só pegar e falar isso já consta como uma piada, tá ligado? Tem uma diferença muito grande entre você... rideu uma situação e com uma situação. Exato, né? Exato. Você, tipo, você tem que meio que identificar, você tem que saber rir da própria merda, assim. Exato. O cerne da comédia é esse, né? Mas sim. E o que eles fazem não é isso. Não. Eu acho bizarro porque, assim, o humor mainstream do Brasil sempre foi, tipo, imitação de nordestino, imitação de gay, de zoar com negro e tal, não sei o quê. Uhum. Passou-se por um momento de amadurecimento, entre aspas, disso, uhum. E aí essa leva de galera revoltada, ah, porque eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, entendeu? Uhum. E, tipo, a galera esquece que tem que ser engraçado. É, exato, cara. É meu direito falar que nordestino é pobre. Ah, e as pessoas assim, mas por que elas estão rindo disso, cara? Por que elas estão rindo disso? Tipo, gente? Por exemplo, tem uma grandíssima diferença entre você pegar e fazer uma piada sobre zoofilia e simplesmente sair gritando zoofilia e esperar que as pessoas deem risada disso, tá ligado? Tipo, não é exatamente assim, saca? Você tem que... Comédia envolve um trabalho, não é porque comédia que é simples e só falar umas merda que as pessoas vão rir, tá ligado? Tipo, e as pessoas que riem das pessoas que gritam zoofilia deveriam parar de rir pra parar de instigar essas pessoas a ficarem gritando zoofilia, tá ligado? Tipo, sim, sim. Mas as pessoas aprenderem um pouco sobre comédia, tá ligado? É muito mais treta do que realmente parece ser, e eu acho que meu problema com... Falando abertamente, o meu problema com o Gentili é justamente... Ele se colocou como, tipo... antítese do governo corrupto, assim. Independente se é PT ou não, saca? Então ele é o cara que fica criticando porque ele quer justamente colocar o povo do lado dele. Mas aí ele é um cara que influencia as pessoas... E que não me influencia a pensar, não, sabe? Se ele fosse um cara anti-governo e não, vou mudar tudo, porra, mas fosse um cara que estivesse lá batalhando, não. Eu vejo como que tá fazendo pelo benefício próprio, sabe? Eu posso estar errado, Acho que o grande problema em relação a essa fita toda de, sei lá, usar a imagem do Hitler ou até mesmo falar sobre... brincar sobre, ser negro, quero uma banana, tá ligado? Tipo, essas merda que ele já falou. É que ele não percebe que ele é uma pessoa que ele dita pontos de vista, saca? Ele perpetua o ponto de vista, né? Exato, tipo, a galera vê ele falando, tipo, gay negro, quer uma banana? A galera vê isso e fala, então quer dizer que é de boa pegar e falar pra um negro, ei, quer uma banana, tá ligado? Se o comediante ali falou, então quer dizer que tá de boa, tá ligado? Eu acho que é aí que ele não entendeu ainda o posicionamento dele. Será que ele não entendeu? Eu acho que é capaz que ele se orgulhe disso. Será, entendeu? Cara? Tipo, será que, tipo... Eu não sei, vocês estão vendo que é evidente que eu realmente não gosto do cara, então... Não, eu também... falei que eu não consigo ser imparcial contra ele. Tipo, não, eu entendo o que você quer dizer, eu também não gosto dele, acho a comédia dele um saco, tá ligado? Mas é que eu acho meio foda isso, saca? Tipo, que o jeito que ele fala, ele se orgulha. Ele tem um texto que foi, tipo, trocado por WhatsApp, falando de acabar com o carnaval, porque o carnaval é coisa de vagabundo e... Falei, cara, isso é papo de... Saca? Esse negócio de, mas se eu falar isso, eu vou me matar. Como se ele fosse o cara, tipo... Um mártir. É, exato, entendeu? Isso me deixa muito doido, velho. É isso que é foda, né? Existe uma grande diferença entre um mártir e um cara que fala muita merda, tá ligado? Tipo, acho que isso que são outras coisas. Outra coisa que as pessoas não perceberam ainda. Sim. Martin Luther King foi um mártir. Exato, exatamente. Eu só queria deixar aqui, claro que a gente não tem nada contra zoófilos. Não. Zoofilia é de bom, a gente tem contra Danilo Gentili. Se for consensual. Voltem a um navio pirata antigo, a gente já discutiu sobre o assunto. Sim. No programa que o Heitor participou aqui. Aliás, a gente discutiu bastante. Largamente sobre o assunto. Inclusive, eu lembro de uma frase que era catar criança só de Brinks. Que o Falcão era criança só de Brinks. Só na brincadeira. É. E como a gente tá falando sobre bosta também, e como a gente tocou no assunto racismo, né? Ainda teve outro chorumão, né? Da Patrícia Moreira, que pra quem não lembra, foi a menina que gritou Macaco! No estádio, no jogo do Grêmio. Duas vezes, né? Macaco! Aí ela olhou pro lado, macaco! Exato, daí ela deu uma entrevista esses dias na qual ela tá tentando tirar o cu dela da reta ali, que obviamente não E que fique claro, mas deu merda também, que queimaram a casa dela. Isso foi absurdo. Foi tipo uma bola de neve de churume, essa história toda. Desde o começo. Porque começou com, beleza, ela chamou o cara de macaco. Com raiva. Você vê raiva no... Identificaram ela. Ela foi punida por isso. A vida dela já tá na... Ok. Só que aí... Começaram... essa vadia. E não sei o quê. Tá ligado? É aquilo que a gente discutiu sobre semana passada. Tipo, mano... Sim, ela foi racista, sim, isso foi uma bosta, mas você não combate racismo com sexismo, entendeu? E aí botaram fogo na casa dela, tá ligado? E com arsonismo também. Não, tá ligado? Funciona, tá ligado? E será que essa galera que botou fogo realmente pró-causa, assim, antirracismo, não, entendeu? Não, então, só o que eu acho... ódio que vou usar desculpa pra... Então, tipo... na verdade, o que eu acho que às vezes muito também pode muito bem ter sido galera, tipo, de torcida, tá ligado? Não, então, mas foi. Você tá falando que a própria torcida do Grêmio fez porque ficou puto que agora não pode entrar na geral direito, na arquibancada. Não, e tirou o time da é, não, do mas bagulho, ele não tirou. Sabe, isso é uma boa discussão que vale a pena. Por exemplo, o Santos ganhou do Grêmio de 2-0 lá em Porto Alegre. Se o Grêmio faz 2-0 no Santos e na volta, eu acho que a CBF não tirou o Grêmio. Você entende? Será? É muito fácil você tirar um time que perdeu em casa para ir, jogar fora depois e já não vai estar muito motivado para jogar, né? Eu acho que teve muito jornalista que também levantou essa bola. Tipo, você falar, ah, o Grêmio não vai lutar muito contra, mas se o Grêmio ganha de 2-0 e tá indo para uma semifinal, que classifica para um torneio, sabe? Eu acho que ia dar muito mais treta, entendeu? Por mais que o Grêmio tenha, parece ser um pouco mais ativo no combate a isso, porque vem tendo caso reincidente na torcida do Grêmio, eu não quero generalizar, sabe? Mas assim, no caso da torcida do Grêmio, vem tendo alguns casos, inclusive quando morreu o Fernandão, que é do rival do Internacional, tinha 37 anos, morreu recentemente, caiu o helicóptero dele, era um símbolo do outro time, do Internacional. Aí a galera que fez música comemorando a morte dele. Isso acontece foda. No futebol em geral, saca? Eu já vi coisa na torcida do Corinthians. Inclusive tem uma história aqui, cara, que vocês não importarem. Eu fui no jogo Corinthians-São Paulo, eu gosto muito de estádio. Não, mas que é relevante. Não, vai que vai. Entendeu? Tipo, Corinthians-São Paulo, aí eu tava vendo... O jogo assim é bem pesado, né? E tinha o Corinthians na minha frente, claro. E ele tava com filho, tinha uns 40 anos, tava com filho. E no São Paulo tinha um jogador chamado Osvaldo. E ele é nordestino. Só que a gente tava bem perto do campo, sabe? E aí ele ficava gritando, Osvaldo, seu cabeça chata do caralho. Caralho. Nordestino nojento. Saca? E eu tô sendo... Ele ficava gritando isso com uma raiva. Uhum. E aí eu vi o filho olhar pra ele, cara. E bater o olho nele. E aí isso aquilo me entristeceu muito. Porque eu vi, agora nasceu um preconceito. Uhum. Foi aquele momento, saca? E o Osvaldo, o cara ouvia. Mas ele deve estar tão acostumado a ouvir isso, saca? Que, tipo, e não é errado ele aceitar, assim. Mas pra ele é tipo, ah, velho, saca? E foi uma coisa... Eu só falei sobre isso porque foi um momento muito forte pra mim, assim. Eu tava até com outra cabeça, claro que, sabe? E aquilo me mexeu comigo, porque eu vi o filho olhando, sabe? A raiva do pai por causa do futebol, sabe? Até fiquei meio... Estragou o jogo pra mim. É. E aí, essa moça agora deu uma entrevista, como o Adriano tava falando, dizendo que agora ela quer ser um ícone da luta contra o racismo no Brasil. Tipo, que... E que ela não é racista... Eu não sou racista, eu até namorei com um negro, tá ligado? Eu esse papo de amigos negros. Aquela velha história. Eu não sou racista, mas acabou. Exato. Eu sei que, tipo, ela fez uma merda, beleza, tava errada. E aí fizeram merda com ela. Eu falei, porra, gente, uma coisa, outra coisa. Aí, tipo, ela vai e ela não se ajuda, tá ligado? Eu quero ser um símbolo antirracista. Chega. Vamos parar de falar desse assunto pra sempre. Tipo, isso parece que ela tá sendo aconselhada por uma empresa de relações públicas, tá ligado? Ruim, tá ligado? Exato. Tipo, velho, aprende, entendeu? Aprende, vê por que foi tão errado o que você falou, só isso. Vê por que tua vida não merece ser estragada pra sempre. Segue tua vida, mas não... Hipocrisia não, porque você vai... Aí é capaz que gere mais ódio contra ela, entendeu? Só isso. Sim. Bom, chega de coisa ali. Chega de suco de merda, né? Porra, tipo, por pesado, favor, velho. Pesado. Por favor, vamos parar? Então, bom, vamos fazer uma pausa simbólica aqui, né? E voltaremos pra falar sobre coisas boas! Já voltamos. E voltamos aqui depois de uma pausa simbólica no nosso vasto vácuo de tempo e espaço por onde nosso navio pirata trafega. E falando de tempo e espaço, hoje vamos conversar sobre nostalgia. Qual que é o barulho de nostalgia? Tipo... Time Traveler. Sei lá, qualquer barulho. Tá? Acho que alguma coisa soa como nostalgia, não sei exatamente o quê. Sim. Uhum. Mas enfim, aproveitando aí, né, que saiu o filme dos Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais. Até um pessoal chegou a comentar lá no Convés, perguntar não sei o quê. Verdade. E tem muita gente da época, né, que assistia quando passava aqui no Brasil. Sim. É, originalmente. Foi uma febre absurda. Foi uma febre filha da puta. É, e agora tá, saiu o longa animado novo, ou seja, essa coisa toda. Muita gente foi ver, muita gente falando que achou uma bosta, muita gente falando que adorou e que não sei o quê, blá blá blá blá blá. E, a gente, e perguntaram justamente no Converse sobre essa questão da nostalgia, né? Se, tipo, se a nostalgia não é, atrapalha nossa, o nosso julgamento crítico das coisas, né? Se tem coisas que não é melhor deixar no passado e não desenterrar nunca mais, essa coisa toda, né? E o Cavaleiro do Zodíaco, especificamente... É, falava muito comigo, porque eu era fã pra caralho de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, assim. Eu também, cara, eu também. Pra caralho, assim, eu assistia em 94, quando começou a passar aqui e tal. Sim. E, mano, nossa, pirava em Cavaleiros, tipo, pirava pra caralho. Cara, tá fazendo agora... Cara, pirava muito, assim, eu, tipo... enquanto as outras crianças normais no meu prédio iam jogar bola e tudo mais... Não, mas assim, desculpa, é só não quis... Mas assim, eu acho que, inclusive, o Cavaleiros do Zodíaco foi uma febre, porque crianças normais, entre aspas, ou não gostaram. Eu, por isso que eu falo, a minha memória do Cavaleiro do Zodíaco é que eu, por birra, depois de um tempo, não gostei, assim. Porque, pode crer. Porque a gente jogava bola, e eu não tô brincando, cara, é uma memória absurdamente vívida. Eu acho que ela passava 7 horas sem falta, assim, saca, no começo. É, passava entre 6 e 7 horas. É, exato. Cara. Aí parava, assim, a gente tava jogando bola e era aquela coisa de filme que saía todo mundo correndo, porque em Brasília tinha essa cultura de jogar bola na quadra, então morava perto lá. Todo mundo correndo mesmo pra casa, cada um pra sua casa, e ficava eu lá com a bola chutando contra a parede. Tipo, me lembro muito bem, aí ficou um trauma. Garoto triste. Aí eu tentei ver, mas enfim, desculpa. Não, mas não sei, na minha infância, assim, gostar de desenho japonês, porque na época não era anime, era desenho japonês. É. Sim, sim. Era sim, tipo, era coisa de nerds imundos, assim. Sim, ah, mas cara. Tipo, é que eu acho que era muito foi muito forte, cara, culturalmente. O Jaspion ainda é. Não, foi. Muito foi. Mais que hoje em dia, assim, no dia a dia, eu tô falando sim, de ser quase. Mas é que... muito engraçado esse lance, porque, tipo, na época realmente era coisa de nerds imundos, mas hoje em dia você pergunta, pô, qualquer ser humano, todo sim, mundo assistia, sim. Cara. Então, por isso que eu falo. A galera mim, só escondia, que... tipo. É que eu realmente não gostava, mas eu não assistia isso. Não, eu tentava, eu juro que eu tentava, porque eu queria me sentir no mundo das pessoas, mas eu acho que eu perdi. Aí os caras, não, porra! Eu falei, vai ser Andrômeda aqui, é o bicho rosinha, eu gostei desse aqui, saca? Mas. Só. É que, porque eu sei, assim, no meu meio, na minha época, tipo, falar que gostava de Cavaleiros do Zodíaco era meio falar que tinha AIDS, tá ligado? Caralho, que estranho, velho. Porque, tipo, eu era zoado pra caralho, eu assim. Eu me sentia que tinha AIDS, porque eu era o único que não gostava, eu juro. E, meu, a infância foi passada, assim, eu e as poucas crianças que gostavam de Cavaleiros do Zodíaco. No canto afastado do prédio, no playground, brincando de dar os golpinhos e gritar e não sei sim, o que, tá ligado? Total. Fazendo um puta lance louco, criando as próprias histórias e tal, não sei o que. E tipo, meu, curtia será pra caralho. Isso foi tua nascência, assim, de curtir desenho japonês? Muito provável, muito provável. Então, pra mim também foi, velho. Será assim, foi o começo, assim. Ah. Eu comecei nessa época, curtia pra caralho, e aí depois disso que parou de passar, tipo... É, Yu Yu Hakusho, essas coisas e tal. Uhum. É, eu dei uma parada e fui voltar anos depois com comecei a alugar as fitas na Liberdade, não sei o quê. É, mas nessa época, cara, assim, Cavaleiros eu gostava muito, muito mesmo, assim. E hoje em dia eu não consigo mais, tá ligado? É que, não, tipo, você vai assistir o desenho, é bem novelê, né, cara? Tipo, é 3 episódios pra carregar um poder e mais 5 pro cara morrer, tá ligado? Tipo, sim. Mano... É que nem quando eu tentei assistir Dragon Ball, acho que ano passado, ano retrasado, assim. Tá falando, eu vou assistir Dragon Ball. Aí a gente chapou assistir Dragon Ball. Cara, é muito chato, velho. Tipo, óbvio, eu ainda tenho um espaço gigantesco no meu coração pro Dragon Ball. Eu acho Dragon Ball do caralho, mas não dá pra assistir, cara. É tipo, é 3 episódios, 4 episódios, 5 episódios até do cara sofrendo e carregando poderes e pra daí, tipo, 30 segundos do poder ativando e explodindo tudo. Daí, resto do episódio, a galera trocando uma ideia sobre como o mundo agora é melhor. Até 10 episódios depois, quando surge outro personagem. Cara, e imagina... Todo. Que no Japão era 1 episódio por semana. Pois é, cara. É. Tipo, eu imagina essa merda. É, eu não conseguia, cara. Não, na verdade, não é nem precisado imaginar. A gente teve isso com Cavaleiros do Zodíaco, teve, saca? Teve. Tipo... Eu lembro assim, chegou na casa de leão e aí parou. E aí voltou do começo. Cara, eu ficava tão filha puto, da puta! Eu ficava tão puto, cara. Isso aconteceu também na saga de Odin, velho. É verdade. Que é verdade. Chegou, acho que eles foram lutar contra o... O humano que tem as armaduras de lobo. Sei, eu esqueci o nome dele agora. Manja? Era o Shido. Era o Shido e o Bado. Isso. Era Shido de Mizar e Bado de Arcor. Isso, exato. Era o tigre preto, era o Shido e o tigre branco. Eram lobos. Eram lobos? Eram tigres, eu acho, cara. Era mitologia nórdica. É um bicho de quadrúpede que cara, morde tipo, as pessoas. Mitologia nórdica não tem tigres, cara. Eu sempre achava que era um tigre. Enfim. Escrevam aí no conversa, se souberem resposta. Enfim, eu não sei. Mas tinha um lobo também. É, também. Porque enfim. Faz sentido, porque era um lobo do dia e lobo da noite, tá ligado? Que faz parte do fim do mundo. Sim, essas porra todas. É. Mas enfim, daí eu lembro que chegou nesse ponto... Daí voltou, acho que inclusive pra saga das casas dos Cavaleiros de Ouro. Nossa, que enrolação do caralho. Cara, né? Eu queria flipar uma mesa pela janela. Eu já vi essa merda saga das casas dos Cavaleiros de Ouro umas 3 vezes, há anos atrás. Eu quero ver a saga de Odin, caralho. Não, vai ter que assistir tudo de novo, porque foda-se você criança, tá ligado? Tipo, e uma coisa parecida com isso aconteceu antes de eu viajar pro Japão agora em março. Que eu comecei a ripar uns CDs antigos pra ouvir na viagem, né? Uhum. E eu achei que eu tinha aquele CD do MTV ao vivo dos Raimundos. Pode crer. Aquele CD duplo, tá ligado? Você achou que não funciona, então? Como assim? O Raimundos. Não, assim, Raimundos foi um pouco diferente, porque assim, na época, nossa, tipo, Raimundos, mó legal, eles falam outros palavrão, assim. Uhum. E eu vi, tipo... Ainda é um hardcore legal. Sim. Mas essas letras são uma bosta, tá ligado? É uma merda. Isso é horrível, cara. É engraçado, mas é horrível. A gente teve essa discussão logo antes de gravar o 31, sei lá, quando o Raoni participou antes da Gibicon, sobre Blink-182. Inclusive, a gente usou uma música que era até boa. Mas Blink-182 é muito papo de adolescente. Mesmo, é pra caralho. Tipo assim, até quando a gente falou do Rock Show, assim, sabe? O CD depois que eles viraram... É quase hipster, aqueles... Uhum. Ah, take off your pants and jacket. E é que é difícil você ouvir e falar, ah, não, é gostoso mesmo, é sabe? É que, querendo tipo... ou não, tipo, é um rolê meio datado, de um certo modo, tá ligado? Sim, assim, pelo menos em questão de faixa etária, tá ligado? Tipo, ele foi feito por um determinado público, assim, querendo ou não, tem, sabe? E o contexto histórico é muito importante, também, entendeu? Também. E a gente sempre esquece isso, não esquece, mas no fator nostalgia, assim, sabe? Uhum. Tipo, os anos 90, fim de... Sair, essas músicas do Blink saíram 99 a 2002, assim. Uhum. É um período de transição quase de uma breguice no mundo musical. Sim. Não tô falando que hoje em dia não tem coisa brega. Eu ouço pouca música hoje em dia, quase que tem um assim, preconceito. Mas era a marca mas da época, né? Que é, era a marca, sabe, da tipo, época. Claro, 80s era ainda mais forte em alguns sentidos. Então as pessoas, o molecado hoje em dia que não teve acesso a isso, às vezes fala, ah, não, é muito pai. Mas não, calma, cara. Você tem que entender o que foi na época que saiu. Eu acho que isso que... Exato. Tem alguma coisa pra vocês que é assim? Como assim? Tipo, alguma coisa que vocês gostavam muito na época e vocês foram reviver e, nossa, isso, tipo, isso não é tão legal quanto eu lembrava dessa coisa, assim, cara. Cara, deixa eu ver. Porque pra mim, assim, pra mim as coisas mais claras são, assim, Cavaleiro do Zodíaco e acho que Raimundos bateu muito em mim. Mas Raimundos, coisas, assim. Você já vai ouvir o... Tipo, só no Forever também, mas eu tô falando... Vai ver o La Volta Nova. Uh-huh. Esse CD, pra mim, eu ouço hoje em dia e não gosto. E por quê? Não, porque pra mim eram moleques de 20 anos que queriam pegar o carro do pai e fazer merda. Estavam com tesão. Então, beleza, você não se identifica tanto com a letra. É que eu acho que daí também vai, é um pouco pessoal. Mas é bom, o som é bom. Sim, mas eu acho que é uma questão pessoal também. Porque, por exemplo, pra mim foi o assistir de novo o Dragon Ball, tá ligado? Que eu achei meio bizarro assistir de novo. Falei, caralho, viu? Que saco, tá ligado? Mas mesmo assim, ainda gosto. E também foi jogar de novo o... Marqueco? Não, eu fui jogar de novo o primeiro Super Mario, cara. Ah, pode crer. Que tipo, eu tenho doces lembranças desse jogo quando era criança e tudo mais. Daí eu fui jogar de novo faz pouco tempo também. Uhum. Eu falei, puta que saco, tá ligado? Tipo, mano... Eu tive isso com o Mario Kart no Super Nintendo, que eu fui jogar e, porra, legal, aí tem aquela música... Aí eu, porra, sabe, tá um pouco fácil demais e tal, tá meio... Aí eu fui jogar no 3DS, assim, era um bagulho frenético, aí eu falei, porra, cara, vai ser difícil eu escolher sempre se eu tenho a opção dos dois, saca? Até mesmo o primeiro Sonic, assim, eu lembro que eu fui jogar de novo também não faz muito tempo, e as minhas lembranças sempre foram tipo, ah, Sonic, alta velocidade, rapidão. Mas, mano, a quantidade de pedras que tem no meio do caminho do jogo, cara. É impressionante, para. Quebra total o flow do bagulho ali, tá ligado? Tipo, não era tão rápido assim quando você para pra pensar, tá ligado? Pois é. Mas pra gente, a gente na época nunca tinha visto nada igual, não, velho. Certeza, isso que é bizarro, né? Por isso que é difícil... Nostalgia é um bagulho com... Porque assim, eu acho que a pergunta, inclusive, no Converse, que inspirou também um pouco a gente falar, além disso, foi que... Será que eu perdi muito em não ter ouvido um vinil em 1978? Eu acho que, cara... Deve ter sido interessante, tá ligado? Eu sempre falo que se eu pudesse voltar numa época e nem necessariamente ser eu ou uma pessoa específica, eu queria ter vivido a era do rock and roll nos anos, fim dos anos 60, uh-huh. assim, saca? Ser um roadie, um roadie de um Led Zeppelin, ou uh-huh. um, sabe? Só pra ver esse lifestyle, não necessariamente da putaria, das drogas, mas, sabe? Deve ter sido uma vibe legal, assim, que me Sim. interessa, pelo menos. Então, eu acho que é normal a gente pensar que a vida era melhor em ponto X, ou que... Eu acho que é babaquice você exigir que as pessoas... Sim. Tipo, ah, se você não ouviu o disco do Michael Jackson em LP, você não manja porra nenhuma. E tem muito disco que nem compartilha no Facebook a fotinho de... Sabe? É, a galera dá uma cagada no rolê, eu acho isso meio cagado, assim. Sim. Mas é legal você, assim, se você se interessa por uma coisa, é legal você ir realmente conhecer qual é a origem de um bagulho. É. Claro. Pra você entender porque você já gostava de uma coisa. Sim, exatamente. Não porque você precisa saber, sendo você é um fake gamer ou um fake... poser. É, um poser, entendeu? Um fake musicer, sabe? Sei lá, tá ligado? Acho que tipo, a galera é muito gambé desse rolê, né, cara? É quase a mesma coisa do fiscal de bunda, assim, de cu, saca? Que tipo, Sim. é tipo, não pode, tem que ser assim, porque a gente fez... Assim, porque eu acho que pra gente pode ser interessante no futuro, uhum. quando a gente for a última geração viva que não teve celular de adolescente, uhum. que a gente não tinha TV a cabo quando era criança, nem eu me lembro os rumores que ia vir Cartoon Network pro Brasil, uhum. tipo, cara, estão falando que tem um canal aí que tá vindo só desenho, quê? Só desenho o dia inteiro, eu juro, eu me lembro bem, assim, o lugar em pé, meu amigo falando isso pra mim, quê? Vai ter desenho o dia inteiro! Dia inteiro, mano! Tipo, não tinha nem... Todos os dias! Isso é... Então, claro, o mundo... Eu pensar, seria legal ser adolescente nos anos 80, né? Porque a gente vê aqueles filmes e fala, não... Mas hoje em dia também é legal ser adolescente pra caralho. Você não ficar bordo, você não ficar de saco cheio na sala de aula, você tem um celular, deve ser legal, não deve ser muito produtivo. Mas às vezes é legal, sabe? Eu gosto de ter nascido quando eu nasci, cara. Também, eu acho que a gente teve uma boa... É, então, a gente pegou o final do analógico e o começo do digital, eu acho bem do caralho, cara. É, também acho que a gente teve sorte, assim, de ver os dois mundos e lembrar bem como era. Porque, cara, eu acho que, pensa, cara, dos anos 50 até os anos, sei lá, começo dos anos 90... O dia a dia mudou tanto assim, tipo... Não, total. Tipo assim, as pessoas... Eu brinquei com meu amigo. Imagina chegar nos anos 60 no trabalho e você não tem um computador no trabalho. Tipo, você tem um papel e um lápis. O que você faz? Tipo, beleza, né? Tô no meu... Sentei agora aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui. É telefone. Tipo, claro, telefone, você vê Mad Men e tal. Você imagina aquilo. Telefone. Fax. Passar fax. É, mas antes... Então, eu acho que... Passar fax. passar um fax. Mas as pessoas em breve, não sabiam, cara, que em breve esse termo vai perder o sentido, cara. É, realmente, cara. Não é? E eu acho muito engraçado, né, aquilo de volta pro futuro, lá que ele vai pro futuro. Tinha fax ainda, Tinha né? um fax no futuro, tá ligado? Tipo, mano... Ele e era 2015, não era? Era 2015. Tipo, bom, se bem que ainda tem fax, mas não era tão assim proeminente que nem no filme, tá ligado? É, o filme dá como se fosse a tecnologia do futuro, assim, sabe? Então, tipo, o fax sai papel. Eu acho que a tecnologia do futuro pode ser... Eles podem pensar, tipo assim, a gente imprimir algo... Essas impressoras 3D eu acho que me fascinam, sabe? Esse negócio de... Sim, acho que a gente vai comprar uma camiseta na Amazon e vai... Na nossa casa, assim, na hora, vai ser... Pode crer. Falando daqui a 40, 30 anos, sim, saca? Sim, sim, sim. Enfim, eu dou essas viajadas. Não, eu acho que nostalgia é coisa de gente velha, tá ligado? É, cara. Tipo, ficar muito na nostalgia, eu sei porque às vezes eu sou nostálgico com algumas coisas e eu realmente me sinto velho, assim. E, tipo... Isso bateu forte pra mim pela primeira vez quando o Michael Bay decidiu fazer o primeiro Transformers. Sei. Que daí, tipo, ó, eu já tinha sentido nostalgia antes disso, mas eu acho que, tipo, bateu que nem um velho. Quando ele decidiu refazer o Transformers e tal, que eu fiquei puto que o Megatron não era um canhão. Porque no desenho ele era um canhão, tá ligado? Tipo, era um trabuco, né? Era um revolvão, tá ligado? De repente no desenho, no filme ele é um avião, tá ligado? É. Eu juro pra você, eu fiquei dias e dias assim, meu... Ele não é um avião, cara. Ele era um trabucão, cara. Como assim? E cadê aquele Transformer que era uma fita cassete, né? Acho que ele aparece, cara, nos filmes. Aparece? Em algum deles ele aparece, cara, se eu não me engano. Mas eu acho que ele era tipo um MP3, tá ligado? Um iPod. Sacou? Tipo, e quando eu comecei a... Depois que eu passei alguns dias reclamando sobre como... Como o Megatron não era um trabuco e sim um avião, eu parei, olhei no espelho e falei, caralho, eu tô velho. Aí eu acho que isso volta ao contexto, saca, de tipo assim, na época a gente via o desenho, aí desaparecia, sabe? A gente não tinha como binge watch o Transformers direito, assim, saca? Então você. Aí você idealiza as coisas mais também. Sim, sabe? Sim. Tipo, então, sim, sim. Você com o Megatron viu o desenho, aí você bota na tua memória, não vê Transformers há 10 anos, que o teu Megatron é daquele jeito, né? Então, esse negócio do consumo constante de informação, de. É legal a busca, né? Mas. Naquela época era mais simples e. Em algum jeito, bons, assim, né? As pessoas, sim, eram mais inocentes. É, e tudo fica arquivado mais fácil hoje em dia, né? Sim, todo, sim, mundo tem muito acesso tanto às coisas atuais quanto às coisas do passado muito, exato, mais fácil, né? É, por isso que o mundo é muito diferente. Por isso que eu falei o negócio dos anos 50, dos anos 90, assim, tipo... O mundo é muito diferente pra quem nasce hoje em dia, saca? Tipo, e aquele papo, que coisa de velho mesmo, de falar, tipo, dos meus sobrinhos que pegam um iPad com 2 anos e meio e brincam, sabe? Tipo, eu demoro pra me acostumar... Mas é, saca? É. E por isso que eu falei, a gente vai ser a última geração que viveu um pouco desse mundo velho. É, e dito isso, eu quero ver o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, assim. Eu também, cara. É, assim. Eu realmente quero ver, assim. Eu até acho que comentei isso, okay, em algum outro programa, que eu sinto um pouco de síndrome de Estocolmo com Cavaleiros do Zodíaco, assim, tá ligado? Porque eu sei que é uma bosta, mas eu não consigo me... Te sequestrou e você ama do mesmo jeito. É, não consigo me desvencilhar disso, entendeu? Eu também, eu sou assim também com Dragon Ball, tá ligado? Tipo, desenho é um saco. Tipo, desculpa, galera, mas é um saco o desenho animado. Eu fui assistir de novo e achei um porre, tá ligado? Mas eu não consigo... Falar que eu odeio Dragon Ball. Eu acho do caralho, Dragon Ball é animal, velho. Dragon Ball é um puta desenho. Cara, assim, Cavaleiro do Zodíaco, ele é feio. É, a história é ruim. Pra caralho. As lutas são um saco. É muito basic, tá ligado? É, entendeu? É tipo. Eu acho que por isso que a nostalgia. O assunto é nostalgia, acho que por isso que ele reina mesmo, porque você vai querer ver. Eu, por mais que tenha achado muito filme ruim de. Eu gosto quando eles falam, eles vão fazer um novo Ghostbusters, tá ligado? E, porra, vai estragar a série. Os dois primeiros são tão bons, pra quê? Mas eu quero, saca? Eu quero ver Idiota ou Bad Boys 3, sabe? Eu quero ver o Will Smith com o Morten Long. Eu quero, porque eu via Bad Boys o primeiro quando era moleque. Sempre. Era algo assim, eu tinha aquela fita, então via e eu via e eu... Eu não sei porque eu gostava tanto de moleque, saca? Então, a nostalgia pra mim se manifesta disso. Sim. De, inclusive, querer mais, assim. Não, mas isso aqui pode estragar, pode ser ruim, pode... Não, mas sempre quando rola um reboot de alguma parada, eu meio que me forço a assistir pra ver como é que é. Tipo, aconteceu com Transformers, aconteceu inclusive com Tartarugas Ninja, foi assistir Eu não vi ainda. E, cara, e honestamente, eu vou falar pra você que, tipo, a história do... Tudo bem que Tartarugas Ninja, não tem muito o que ficar enchendo o saco sobre história, tá ligado? Sim, né? O que me incomodou foi, na verdade, a escolha de atores e o que o Destruidor não apareceu tanto. Então, o Shredder não aparece. É, ele aparece, só que ele é tipo um robô, tá ligado? Ele é tipo um Transformer, né? É, praticamente. E ele era tão clássico, o look do Shredder, cara, era algo que me intimidava. Assim, até nos filmes dos anos, começo dos anos 90. Esses foram os filmes que eu fui rever recentemente. E, cara, o primeiro Tartaruga Ninja, o filme, eu gostava muito. Eu falei, puta, saca aí. E não é nem o que você usou um exemplo, cara, nem doidão você consegue, tipo... Algumas coisas é engraçado, mas realmente o primeiro Tartaruga Ninja eu não gostei tanto. O segundo já eu falei, é um pouquinho melhor, saca? Vendo agora, mas. É, não, o segundo e o Tartaruga Ninja antigos são horríveis. É, então, isso que é foda. Mas eu gostava também de moleque. Mas sabe? Eu achei interessante, o que eu achei legal desse filme do Tartaruga Ninja foi que eles conseguiram adequar melhor a personalidade de cada tartaruga, tipo, inclusive no visual deles, tá ligado? Tipo, eles têm certas diferençazinhas de visu entre cada um deles. Tipo, o Leonardo, ele se veste meio que nem um samurai, tá ligado? O Donatello, ele tem várias gadgets, assim, pendurado nele. O Michelangelo, ele é meio malandroide, ele tem uns coquinhos em volta do pescoço, ele, saca, tipo, meio radical, assim. E o Rafael, ele tá sempre mastigando o palito de dente, cara. Ele tem umas cicatrizes, umas coisas. Isso eu achei bem louco, tá ligado? Que, tipo, eles pegaram aquelas personalidades das tartarugas e conseguiram adequar de uma maneira visual e sem fugir muito, assim, da proposta inicial das Tartarugas Ninja, tá ligado? Mas é que a história é um cu. A Megan Fox, ela tem tipo, mano, sei lá, se for juntar todas as falas dela, dá tipo uma página e meia, tá ligado? Ah, tipo, tem isso. E vendo e como se ela tivesse... Nem gata ela é, tá ligado? Não, tipo, não tá... mas no primeiro Transformers... Mas era outra história, ela era outra pessoa naquela época, tá ligado? Nossa senhora. E sei lá, eu acho que poderia... Tinha como ser um filme do caralho, tá ligado? Ser um filme bem do caralho, mas não... deixou aberto pra uma sequência ou não? Ah, na verdade deixou aberto o ponto, assim. Pode ou não pode ter uma sequência, entendeu? Não, normalmente acontece isso. É, então. Mas acho que, sei lá... Resumindo um pouco o assunto, acho que nostalgia é uma coisa que não tem muita utilidade, na verdade. É, nostalgia só serve pra gente se sentir velho. É, serve pra fazer você ficar puto, tá ligado? É. Tipo, você ficar puto porque você tá... Ah, porque antigamente era melhor, porque na minha época eu tinha que andar 10 km na neve pra chegar num fliperama e apertar 2 botões, tá ligado? Tipo, é, não era tão melhor assim, não. É, não era melhor, tá ligado? É. Tipo... A gente, é bom, eu gosto que a gente vivenciou as coisas, eu gosto que eu fui jogar... Vídeo Super Nintendo nas lojinhas, lá na aclimação, e saca? Eu também, acho que... Mas não... Hoje em dia é mais cômodo, eu não sei... Aí tem aquele, né, não, isso transforma caráter, e não saca? Tipo, aí... Eu conheço muito adolescente agora com 16 anos, que é muito mais cabeça, e 16, 17, que eu era com 23, tá ligado? 25 até, ou até hoje, entendeu? É, eu acho então... que era que, tipo, não é que era muito melhor, era o que a gente tinha, tá ligado? Exato. Entendeu? Só que, tipo, não tem... Já cansava, né? Que você, na época, dependendo da coisa, você tinha que se esforçar muito mais pra conseguir as coisas, então em tese você dava mais valor pra essa coisa, sim, né? Sim, sim. Mas eu não sei se vale... muito hoje em dia ou não, sei lá. É porque não sei. Todo mundo fala dos adolescentes de hoje em dia e em várias coisas que fazem, até esse negócio de trocar foto pelado, sabe? Mas, todas essas coisinhas que eu... Mas, cara, se a gente, nossa geração, tivesse acesso a celular e câmera, também rolaria putaria nas escolas, não, também, sabe? Todo mundo falando por internet. Os adolescentes só tem que aprender. Agora, o que acontece que eu vejo muito com adolescente hoje em dia... É que os pais deixam, usam a internet como babá, entendeu? Que eu vejo, no meu caso, assim, que eu lido diretamente com muito adolescente, não tô falando de todos, mas o pai deixa lá tarde e não fiscaliza nem um cara de 12, 13 anos. Ah, mas não é muito diferente da nossa época. Eu sei, mas usava... é que nessa época a gente tinha menos acesso pra falar não, merda não, pra fora. Não, pra... não, mas eu quero dizer, tipo, nossa época, tipo, por exemplo, tinha muito pai que deixava... Na TV, mas... É, deixava televisão com o babá, mas entendeu? Isso que eu tô te falando, tipo, mas é que a diferença é que agora você deixa, o moleque tá lá se expondo. Ah, a sim, menina tá colocando uma foto de short sim. e de biquininho porque ganha um like no Instagram, né? Sim, esse é o tipo sim. de coisa... Uhum. Que se o pai não fiscaliza minimamente, assim, eu acho que tem que respeitar também a privacidade da pessoa online, sabe? Se o moleque de 15 anos não quer que o pai seja amigo dele no Facebook, ainda, né, alguma coisa, o moleque também tem direito de ter um pouco de privacidade lá. Claro. Só que o pai também tem que saber, cara, porque eu vejo muita coisa que era só um pai bater um papo, cara, esse filho, isso aqui é uma ferramenta boa, sabe? Pô, olha, que você pode... Adolescentes vão ser adolescentes, enfim, mas eu vejo que dá pra... ter uma coisa mais... É, um pouco mais, assim fiscalizada, sabe? Enfim. É, mas que na minha época... É. vamos expulsar essas crianças do nosso quintal. Vamos. E seguir adiante com o navio pirata. Exato, chega de nostalgia. É, vamos mais uma pausinha aí. Olhar para o futuro. Né? Olhar para o futuro agora. Né? Mais uma pausinha simbólica no nosso vácuo atemporal. E já voltamos. É. E voltamos de nossa pausa simbólica, atemporal, muito louca. E eu não sei sobre vocês, mas estou sentindo o cheiro de fritura. Lembrando que não teremos o momento Tengo Sangue, porque... Ele será remodelado. É, rolou um gritty reboot. Em termos audiovisuais, né? É, pra ver a sensualidade em breve, moço. Coming soon. Em breve, mas enfim, crocância e cremosidade. Pra quem não sabe, estamos falando sobre... Nosso momento de perguntas e respostas, porque a gente não só lê perguntas, a gente responde elas. É. Imagina que saco se a gente só lê essas perguntas e não respondesse nenhuma. A gente deveria fazer isso um dia, cara, ia ser engraçado. Né? Enfim, quem vai ler as perguntas hoje? Você, Van Depps? Sim, já deixo avisado que eu era tipo aquele aluno, né, que a professora ia mandar ler, eu já, caralho, não vai ser, deixa eu ver o parágrafo aqui. Mas o Daniel mandando falar perto do microfone, peço desculpa. Começando, Ives Aguiar, tá tudo bem com vocês? Tudo firmeza? Sim, tudo, cara. Tudo e com firmeza. Você? Rapaz. Com você aí nos Portugal, tá tudo bem aí? Ah, de Portugal? Ele é um colega nosso, mas que se mudou para Portugal. Que legal, pô. Portugale. E tem uma do Makoto, né? Pergunta é... O aí... Lorde das Vendas. Lorde das Vendas. Ele é o Lorde. Aí tem café no Bully. Tem, no momento não. Às vezes tem, né? No momento não, mas depende, a gente pode fazer cafezinho. É. Depende do café, né? É, Júnior Cecílio, fala, Bucas, tudo numa Nice? Na Nice. Uhum. Perguntinha de suma importância. que tem gerado insônia forte em muitas noites. Perguntas muito importantes que tem gerado insônia forte em muitas noites. Se os Bucas fizessem um bolo, seria de um bookcake? Cara, sim, cara. Acho que realmente seria um bookcake, velho. Porque é um bolo de bucaneiros. Bookcake. Vamos, a gente pode fazer, pedir pra alguém fazer um bookcake no próximo encontro. Não. Não? Eu vou assar um bookcake agora, melhor, só pela registração. Melhor não. Vamos vai parar, ter bookcake. Vai vamos ter parar com o bookcake, por favor. Tá, vamos aí. Ricardo Filho, uma pergunta... Uma pequena pergunta para os Bucas. Tinha um barco voando, aí ele bateu e furou o pneu. Quantas melancias sobraram? 3. Justo. É, eu acho que 3 é a resposta correta. 3. Depois você, Ricardo, depois fala pra gente. Depois faz as contas aí, mas acho que é isso. Cara. Quando eu leio, eu gaguejo um pouco. Fernando Mucioli, um desafio. Ah, meu Deus. Faça agora uma sinopse para o mangá do Ratinho com seu amigo Xaropinho. Tem que ser sem, né? É, Ratinho é um ex-apresentador de programa de TV que segue ex? Pela... Acho que não... Não, calma, é que é uma história do mangá. Idiota. É, o ex-apresentador com seu mascote rato andam por um Brasil pós-apocalíptico, é, descobrindo casos de gravidez e testando pra ver quem é o pai de verdade. Caralho! Esse é o roteiro do mangá. Eu leria esse mangá. Eu leria esse mangá. Ilustrador Daniel W. É. Já temos aqui uma ideia. Ei. Marcos Batistucci, eu tenho fobia de aranha, não consigo ver nem jogo. Nem eu, cara. Vocês têm alguma fobia de verdade? De aranha, eu tenho um medo irracional de aranha. Sério, cara. Aranha? Sério. Eu não gosto de cobra, aranha. Maluco, velho. É. Eu posso até uma tarântula aqui. E borboleta, eu odeio borboleta. Mas aquelas... Você não curte borboleta, cara? Não, cara. Nenhuma... É que lá em Brasília a gente tinha aquelas gigantes, tá ligado? Aquelas... Nossa, sabe, Deus aquelas... me livre. Cara, juro, nessa época em Brasília entra em casa e tem umas quatro aqui, do tamanho do meu braço, velho. Nossa, na que isso, minha cara. Mão, velho. Tô brincando. E elas ficam lá e você não tem o que fazer, tá ligado? Eu juro, todos os apartamentos de Brasília tem. E não tá acostumado. Que horror. Você tem alguma? É aranha também? Não, aranha não, cara. Aranha que você raspar pensa. A barba. É, raspar a barba, eu tenho medo irracional. Eu tenho medo irracional de fazer a barba. Alguém pensa num nome pra medo irracional de. Fobia de fazer a barba. É. Yoni Notes vem pedir para que o Lorde Raoni Max nos agresse com situações dos personagens da Max Rebel. E de pergunta fica: Capitães, o céu é temperado? Não, a gente vai pro inferno. É. Cara, eu acho nem o Johnny Depp, né? Nem com toda a elegância. Eu acho que não tem pirata. E Rainy Marx tá no Japão. Quando ele tá voltar, a gente pede pra ele fazer umas ilustrações bacaninhas pra nós. Ele tá no Japão até o fim do mês, né? Uhum. Daniel Duarte, um dilema. Estou prestes a terminar uma graduação da UFPE, mas tenho chance de talvez fazer um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos para um programa do governo. A pergunta é, os companheiros do navio acham que é válido atrasar a formatura de um ano para fazer essa viagem e arriscar tudo para voltar ao Brasil desempregado? Ou continuar por aqui, conseguir um estágio e futuramente emprego quando recém-formado? Cara, eu acho total que vale a pena, assim, uma boa. Cara, experiência em ambientes que são diferentes daquele que você está acostumado a viver... Crescimento pessoal absurdo. Sim, porra, cara. Total. É, então, se você... Eu acho que no máximo... Se você quiser, pode esperar um ano pra se formar, mas eu acho que aí depois você tem que viajar sim ou sim, saca? Sim, sim. Porque é capaz que ele volte depois e ter uma experiência e voltar pra uma faculdadezinha. Faculdadezinha, sabe? Voltar a fazer aquilo pode não ser o que ele quer, mas se a oportunidade for só agora, vai. Eu diria que você é pra ir. Sim, quando fui pro Canadá e o Falcão também falou a mesma coisa, foi uma experiência que muda tudo, né? A sua vida. André Alves de Oliveira. Vocês sempre fazem podcast abordando temas gerais. Que tal uma vez ou outra abordarem temas específicos? Tipo episódios especiais. Inclusive dá pra até deixar alguns gravados com pauta fria. Segue algumas sugestões. Piores histórias de sexo dentro de carros. Quadrinhos britânicos. Tank Girl, Judge Dredd, Marvel Man, e etc. Boa ideia. A gente, quanto mais podcast fizer, mais vai acabar, né? Mas ocasionalmente a gente faz tipo com temas específicos. É, tipo nos... games que a gente, filmes que a gente odeia. Exato, aqui ao longo do programa a gente tem outros segmentos, tá ligado? Sim. Ocasionalmente. Mas obrigado pelas sugestões. Exato, sempre boas sugestões. Inclusive, quadrinhos britânicos é uma boa, mano. Tank Girl. Buquinhas, vem com 4 perguntolas pra vocês. Quem que perguntou? Igor Costa Gomes. Me desculpa, Igor. É, 2014 tá sendo um ano de merda pra mim. Qual foi a maior onda de churume que deu um caixote em vocês nesse grande mar chamado vida? Qual a boia de esperança que não deixou vocês se afogarem no suco de lixo? Na verdade, são 2 perguntas. Ah, é uma complementa a outra, né? É, exato. O maior chorume, eu acho que a própria vida foi um grande chorume, assim, em alguns termos. Não precisa de muito mais além da própria vida, às vezes, assim, pra ser um churume. É um trampo, cara. A vida bate qualquer um, em qualquer lugar no mundo. No meu caso, assim, eu tenho muita sorte de ter minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa e que, tipo, sempre me apoia e tal, não sei o quê. Então, quem sempre me ajuda nesses momentos é ela, assim. É, cara, namoradas, esposas e ocupar a cabeça geralmente tendem a ajudar bastante, cara. Sim, cara. É, uma companheira, assim, né, que não seja tóxico, que te faça bem mesmo. Exato. Alguém que te entenda e converse com você, né? Exatamente, isso ajuda bastante. Com certeza. E aquela fita, sempre tentar manter a cabeça ocupada, cara, tipo, tenha hobbies, tá ligado? Tenha coisas que você faça por fazer, manja. Isso geralmente consegue tirar você do um mar de suco de bosta. Com certeza. Quando você acorda um dia, você pensa, ah, depois vou fazer aquilo, qualquer atividade, qualquer coisa, cara. Porque a vida é divertida. Então, eu já fiquei muito deprimido. A vida dá pra tirar proveito da vida. Uhum. Bruno Fedato Barbosa. Então, eu acho que uma amiga minha está afim de mim. Ô, louco! Tá namorando. O que faço? Chego nela, sendo que existe a possibilidade de ela não gostar de mim, o que deixaria a situação esquisita, ou finge que não sei de nada e espero ela falar algo. Cara, dá umas indiretinhas, tá ligado? Depende de se você tá afim dela ou não também, É, exato. Tipo, não é porque ela tá afim de você que você tem que estar também, tá ligado? Mas se você também tá, sei lá, dá umas indiretas, dá uma cutucada, tá ligado? Pisa no pé dela, passa um rodo, tá ligado? Bota chiclete no cabelo dela, tá ligado? Isso geralmente funciona se você tá no pé, tá ligado? É que, infelizmente, muitos dizem e muitas agem, né, com aquele negócio, ignora a mulher que ela vai chegar correndo, mas acho que você tem que conversar com ela. A grande é o seguinte, se você ignorar a mulher, ela vai ficar de saco cheio e vai embora, tá ligado? Exato. Se você tá interessado, dá uma vasculhada, que nem eu falei. Troca ideia com ela de boa, assim. Troca uma ideia. Você joga umas indiretas diretas, tipo, cutuque o cérebro dela, tá ligado? O meu conselho é um negócio que vale generalizando, assim, pra várias coisas, mas o único jeito de você nunca ficar com essa mina é você não falar com ela. Exato, exatamente, cara. E mesmo se ela falar não, cara, pelo menos você tentou. Entendeu? Manjou? E tenta falar pessoalmente também, não só no... Exato, tenta falar pessoalmente, sabe, se quiser trocar uma ideia no Twitter, dá uma coisa assim, hoje em dia eu não sei como os jovens paqueram, mas... esses jovens, porque na minha época, tinha que andar 10 quilômetros na neve pra ver uma mulher, tá ligado? Não, minha época era MSN mesmo, tudo... Tá ligado? Então, realmente, por isso eu só diz a ferramenta em si, Daniel. Conversa com ela, cara. Pô, se ela tá afim de você, você acha que ela não quer que você vá falar com ela ainda, não? Tipo, manda bala, cara. Velho, manda bala. E ela deve ser uma pessoa firmeza. Que nem o Musso falou, você não tem nada a perder, cara. Vai que vai. Jefferson Rodrigues, Musso, o Shigatana e a Washing Paul. Ah, tá. Ele tá falando das três katanas que tem em Dark Souls. Qual delas eu prefiro? Eu acho que é o Shigatana mesmo, que é porque ele é a mais versátil e dá pra fazer várias coisas legais com ela, vários buffs, vários upgrades, não sei o que. Acho que é uma das minhas armas favoritas do jogo inteiro. Pô, legal. Oh. O cara sabe mesmo, né? Logo, mais cursinho Dark Souls logo. Elzio Perazzi Neto. Musa, como seria o Shonen brasileiro? Ah, eu falei, deu um exemplo de mangá, cara. Agora, assim... Cara, um shonen brasileiro teria que ser um mangá mais de ação, mais de porrada, não sei o quê. Eu acho que deveria ter crianças, tipo, de rua e aventuras na favela e coisas do tipo, assim. Devia ser uma parada nesse nível, assim. Legal, legal. Jéssica Pinheiro. Senhores, citem pelo menos três de suas trilhas sonoras de videogames favoritos e um porquê, se possível. Cara, Chrono Trigger tem uma trilha sonora do caralho. Porra, sim, sim. A trilha sonora do Shadow do Colossus é do caralho. Sim. A do Metal Gear Solid é do caralho. Castlevania? Castlevania por causa do Castlevania. Eu só gosto daquele um tema, tá ligado? Aquele tema principal, assim. Mas esses daqui são os três pra mim, assim. Cara, de vocês? Pra mim, eu gosto muito da trilha do Jet Set Radio. Gosto. Foi concordar. Mas é que tem músicas boas, mas tem algumas que enchem o saco, tá ligado? Tem umas boas, Eu gosto da trilha do Secret of Mana. Super Nintendo. Sim, é bem louco. Que louco. É muito foda. Uhum. Eu ia falar Chrono Trigger, mas tipo, Chrono Trigger é meio ao concurso, tá ligado? É batido o bagulho, né? Total. Não sei, preciso pensar em alguma outra. Van Depp, fala as suas aí enquanto Streets isso. Streets of Rage. Sim, nossa. E o Koshiro, né, cara? Qual é que eu esqueci, velho? Aí, cara, eu falei do Super Mario Kart de 92, do Super Nintendo, eu gosto das musiquinhas. Louco. E Halo 3. É. Melo 3 é o, sei lá, o, é, eu acho que a trilha dá um som. Super muito... Mario Galaxy é uma puta trilha sonora foda. É épico pra caralho, foda, cara. Foda. É épico pra caralho. Pode ser. É verdade. Eu acho que é isso, né? Próxima. Arthur Eloy, grande Arthur. Menino Eloy. Ele foi um dos que mais aproveitou lá no, lá no, no nosso encontrão. Qual a coisa mais black metal norueguês que vocês conseguem imaginar? Cara, eu acho que é o Shiryu cortando os pulsos pra consertar as armaduras. Cara, isso é bem black metal. Ou ele se cegando com as próprias mãos pra ele poder lutar com o cara, tá ligado? Sim, isso é muito black metal. É, cara. O Shiryu é o cara mais black metal que eu já vi na minha vida, velho. Bizarro, cara. Já que falamos de Cavaleiro do Zodíaco. Não, é foda, né? Ele corta os pulsos pra consertar a própria armadura. Tipo, como é que você usa essa armadura se você tá morto, cara? É, velho, não é o Shiryu, tá ligado? Que lógico, né? Seja um pouco menos metal, tá ligado? É, então, tipo, e o cara ainda é cabeludo, tá ligado? O cara tem um cabelão formidável, saca? Tipo, é foda isso. O maluco é osso, cara. Shiryu é casca grossa pra caralho. E ele fala aqui, dá um elogio. De novo, queria agradecer vocês pelo rolê de classe no domingo. O pessoal que leu as tirinhas adorou, a ponto de cair de tanto rir. E Korn é simplesmente fantástico. Mais uma vez, valeu, Bucas. Valeu. Boa, valeu. Muito obrigado, cara. Valeu, valeu. Valeu você, cara. E valeu todo mundo que apareceu lá e vai aparecer nos próximos. Vinícius Cipolotti. Cipolotti. Sempre que o Falcão falou Cipolotti uma vez, eu penso... Olá, amigos bucanossauros. Tenho duas perguntas. Musa, em relação ao lore da série Souls, é melhor eu ir juntando as peças à medida que vou jogando, pegando itens e interpretando as pistas, ou pegar uma explicação bonitinha e concisa em um vídeo ou texto? Não, acho que você tem que jogar o jogo sozinho, sem ajuda, vai tentando descobrir por si só, depois você vai caçar as informações, que aí o som do seu cérebro explodindo vai ser muito mais satisfatório se você fizer isso. E dois, vocês têm uma habilidade em comum e um inútil que nem lamber o cotovelo? Eu consigo fazer isso com meus dedos, ó. Animal, pode crer, muito foda. Cara, eu hoje em dia não consigo ninguém mais. Ninguém viu isso, só vocês. Mas eu garanto que foi muito foda. Foi impressionante, cara. Foi legal mesmo. Eu até pouco tempo atrás, quando era mais fininho, eu conseguia colocar meu pé atrás da cabeça. Agora eu consigo quase. Quase quebrei o microfone. O Vodep quase quebrou o joelho e o microfone. Não. Só que, cara, eu consigo mexer as orelhas assim, ó. Você acabou de mexer a sobrancelha. Eu tô vendo você mexer. Eu tô mexendo. Ah, é verdade, as orelhas estão mexendo. Ah, what the fuck é isso? Eu consigo mexer uma sobrancelha de cada vez, ó. Tipo. Cara, eu não consigo nem piscar com o olho esquerdo, tá ligando? Eu sou tão retardado. Eu treinei isso depois que eu assisti. Pronto, agora vocês já viram todas as nossas habilidades. Menos a minha primeira, que foi realmente surpreendente e ninguém viu. Sim, é verdade. Calma aí, eu tô. As perguntas aqui. Richard Serikawa, também passou lá, né? Richard. Essa aqui é uma boa pergunta. Sobre a relação entre a pessoa e seu trabalho. Pra vocês, se o ator possui atitude em que você não concorda, ela afeta a visão de vocês sobre o trabalho dela? É, ele falou, tenta separar os dois, mas algumas vezes fica meio complicado. E como dito no navio pirata anterior, com um cara que eu não lembro que bati na esposa, e nem ligo o nome pra esse mano detestável. Cara, eu acho meio foda. Acho que depende do que fez também? É, depende da atitude, cara. Se, tipo, sei lá, cara só tem um posicionamento político levemente diferente do meu, tudo bem. Agora, se o cara for um puta de um babaca, espancador de esposas, o cara é um nazista, o cara é qualquer merda do naipe, daí, meu, sei lá. Tem vezes que realmente não tem como separar as duas coisas, tá ligado? É, tem gente que foi, sei lá, exilado politicamente, ou o cara fumava maconha, o cara era gay numa época que não podia ser gay, né? Então, isso, infelizmente, atrapalhou muito a vida de pessoas só ser diferente. Mas eu tenho esse problema, por exemplo, não problema, mas eu penso nisso com o Woody Allen, cara. Eu gosto muito dos filmes antigos do Woody Allen, e eu não sei o que é verdade ou não de, saca, o que aconteceu, quem que ele já fez ou não, então... O caso, pra mim, é o Woody Allen, mas eu ainda gosto dos filmes dele, então eu tenho dificuldade com isso. Pode crer. E você, moço, tem alguém? Que... Acho que pra mim, assim, meio que depende um pouco do que eu conheci primeiro, se foi a pessoa escrota ou a obra da pessoa escrota. Certo, acaba tendo um peso maior ou não nas coisas, mas acho que não tem ninguém que eu tenha, assim, nenhum tipo de relação desse tipo, eu acho. Acho tá que bom. Não. Tá bom, eu acho que é difícil, cara. Eu acho que é uma coisa muito pessoal pra cada um, né? E cada casa é diferente, saca? Se você descobre que um cara é pedófilo, sabe? Não tem como escroto, não, às vezes é difícil apoiar, na minha opinião. Augusto Ferrari. Em homenagem à foto, eu pergunto. Qual o mascote sidekick de seu apresentador que é seu predileto? De apresentador? Cara, é porque eu postei a foto do Ratinho. É verdade, ah, é porque ele não postou a foto do Ratinho. Cara, eu não sei se eu tenho um desses que é predileto, tá ligado? É difícil, porque você tem que pensar na cultura brasileira. É, não sei. Eu não, acho que eu não tenho um desses que é predileto, sabe? Você tem um desses que é predileto? Não, acho que não, viu? Sidekick de apresentador. Eu acho que o Xaropinho é um bom sidekick, cara. É, ele funciona, tá ligado? É, aqui no Brasil tem quem? Tem tipo o Mionzinho, tá ligado? Ah, tipo... tem o papagaio da... O Loiro José. Isso. Ah, o Loiro José. Ele acha, né? Difícil falar. Acho que é isso. Acho que é por aí. Eu só acho que ele. O Louro José teve um episódio muito interessante, que foi aquela vez que a Ana Maria Braga foi atropelada pela porta do carro. Aquilo foi muito bom. E, tipo, ele não saiu do personagem, tipo, pessoal, acho que é bom ir lá ver, né? alguém pode ir lá ver o que aconteceu? Um sidekick profissional, pelo menos. Tipo, o cara foi um gentleman, assim, saca? Bota fé. É difícil, cara. Dico de Diraja. Semana passada, o Mocinha citou uma história de ter ido para algum lugar do sul com o evento de Ragnarok Online. Conte mais a respeito dessa história. Você trabalhou lá? Fazia o quê? Que eventos eram esses? Na época, eu trabalhava na Yamato, que é a empresa que faz o Anime Friends. Isso foi em 2004, se eu não me engano. E aí eles estavam fazendo alguma coisa lá de ação junto, que eles iam fazer um tour em algumas cidades do sul do Brasil para divulgar o Ragnarok. Então a gente foi de uma galera, assim... Em lan houses de algumas cidades, a gente foi pra Florianópolis, Curitiba, Joinville e mais uma cidade que eu não lembro agora o nome, pra ficar vários dias lá ensinando a molecada a jogar Ragnarok. Legal. Basicamente. Foi uma experiência bem interessante, porque tipo, eu não conheci o sul do Brasil. Então? Conheci, foi legal, conheci muita gente bacana. E fiquei duas semanas viajando, assim, foi bem, bem interessante, assim. Não que eu gostasse muito de Ragnarok nem nada na época, mas foi uma experiência bem bacana, assim. Louco. Legal. É, eu coloquei uma pergunta do Jefferson Rodrigues pro Falcão, mas Forza Horizon 2. Alguém viu alguma coisa do Forza? Não. Forza então. Sucks, meu. Forza Sucks. É para trouxas, né? É para otários. É, então tem a pergunta do Fulvilong. E aí, Bucanudos, o que acharam da compra da produtora o que acharam da compra da produtora do Minecraft pela Microsoft? O que fariam se fossem vocês os felizardos a ter tanto dinheiro? Comprariam piscinas de ouro com golfinhos albinos? Eu ia sacar toda a grana em notas de um e eu ia jogar pra cima. eu acho que tem uma fantasia dessa, né, de pular uma piscina de dinheiro mesmo, não se afogar dessa. Mas eu acho que a compra da Microsoft, da empresa do Minecraft, né, Mojang, eu acho que, não sei, cara, eu acho que eles jogaram uma puta grana em cima de um bagulho. Muita grana, velho. Pra ver se vira mais dinheiro, assim, e eu não sei muito bem como eles vão fazer isso. É, então eles fizeram uma viajada meio de leve, eu acho. Eu acho que assim, é uma empresa valiosa hoje. Sim, claro. Mas eu não sei por quanto tempo ela vai continuar sendo valiosa. Será que já chegou ao ápice o Minecraft? Eu acho que já perdeu pelo menos aquele negócio inicial de ano, sabe? Sim. Então, cara, foi 2 bilhões e meio, né? 2 bilhões e meio. O Instagram, que goste ou não, tem uma puta influência cultural, foi 1 bilhão pro Facebook, sim, entendeu? Sim. Então... Realmente a Microsoft, não sei se eles têm uns planos bem grandes pra fazer. Eu espero que tenha, porque pela grana que eles gastaram, né? É. Mas eu acho que, sei lá, não sei se foi um negócio super, super bonzão, assim. Não sei. Tá bom, é time hotel, né? Felipe Neves, existe algum animal mais da hora que a Lula Colossal? Eu acho que eu tenho dificuldade em achar. O ornitorrinco colossal. É, cara, sim. Ele é estranho e colossal. A resposta é sempre ornitorrinco. Sempre, cara. Bom, eu acho que era um animal de verdade? Acho que não. João Luiz Marques. O Pelé caladão, poeta. O Pelé andou falando umas besteiras de novo sobre... O Pelé parece ser racista, entendeu? Mas sim, essa é uma frase do Romário que falou um tempo atrás. O Pelé caladão, poeta. E eu acho que é. Acho que assim, todo mundo fala umas merda de vez em quando. É que sim, o Pelé, cara, tem histórico muito. Ele tem um histórico bem consistente de merda. Tem documento do Pelé também durante a ditadura falando que nunca ia contrariar eles. O Pelé podia ter sido mais, na minha opinião, podia ter sido mais político numa época que o pai, que ele era muito influenciável. Só que, sim, enfim. Sim. Perguntinha do SSWC. SQW. Perguntinha, qual o livro de ficção científica favorito do pessoal aí? Deixa eu ver. Cara, quer livro, velho. Tinha os livros do Ray Bradbury, né? Não sei se cara, você Cara, eu vou falar. É o jogo do Exterminador, Ender's Game. Ender's Game? É bem legal. Tem o filme também, se o filme tem. É legal. Não o filme, premissa. Mas o livro é bacana. O livro é bem legal. Recomendo. Eu tenho um livro de contos do Asimov que eu acho bem legal, cara. Asimov também. É bem legal também. Eu curto bastante as histórias dele. No geral, assim. Legal, legal. E tu, Vandep, tem algum? É, então, eu li uns do Ray Bradbury, que fazia umas short stories, assim, uh-huh. saca? Tipo, umas... A gente tinha que ler na escola e... Bem interessantes, cara. Tipo, chovia o dia inteiro e um exército... Enfim, a gente lia bastante coisa do tipo. Que... Legal. É que ler ficção científica é legal também, porque aí a imaginação é toda tua, né? Sim, então, sim. É algo bem diferente. E agora Lera temos pergunta do Twitter. Esse é o Twitter, hein? Felipe Miranda, @felmir. Essa aqui eu acho que sou eu. Você já jogou Football Manager? Nunca. Já por quantas horas? Tô com 700 horas no último. Caralho. Football Manager, pra quem não conhece, caralho. Ele tem um negócio que, tipo, vai te falando o nível de vício. Então, vai lavar a cueca o nível, tá ligado? É engraçado. E, cara, e quem entra nesse mundo... É uma coisa, tipo, bizarra, ainda, né? Eu já tive época de Football Manager que, sabe, você joga... Cara, eu tentei jogar Elifoot. Elifoot. É, cara, eu lembro quando todo mundo na minha sala jogava essa bosta. Eu tipo, mas eu quero jogar um RPG, cara. Cadê os gráficos dessa merda? Só tem tabela e número, tá ligado? Vocês são trouxas. É por isso que eu gostei tanto de... Cara, e hoje em dia Football Manager dá pra fazer umas... Sabe, você... Nossa, eu já comprei um amigo meu no Football Manager. Foi uma experiência caralho, legal. Tipo, ele... Pesado. Ele jogava no... Pesadíssimo. Ele jogava no Inter, na base do Inter. E aí, cara, ele era baratinho, comprei ele. E aí você treina o cara, né? É uma coisa bem que você... É um mundo que você entra, enfim. Mas pra quem não gosta de futebol, nem... Não, mas todo mundo... Eu vi muita gente que curte futebol falando que o Football Manager é um puta jogo pra quem curte futebol hardcore, assim, mesmo. Exato, assim. Porque você também tem conhecimento de mercado. Porque tem muita coisa que você pode fazer. Você pode pegar um Real Madrid que tem grana pra caramba e estrutura, ou você pode pegar um time na quarta divisão do futebol do Brasil ou da Ucrânia, tá ligado? Uhum. E aí é outra história. Então, eu acho que tem bastante coisa a fazer. E Lucas, @Shirokaze. Qual a opinião de você sobre o uso de GIFs animados em webcomics? Cara, eu acho que, tipo, quando bem usado é bem legal, cara. Porque dá pra você botar um timing de animação, assim, um pouco em quadrinhos, tá ligado? Uhum. Tipo, mas eu acho que tem que tomar cuidado pra não sobrecarregar, né, de GIFs. Porque sim, é meio fácil a galera meio que dar uma exagerada. Mas eu acho que dá pra fazer umas coisas bem bacanas aí, se você não for muito imbecil, tá ligado? Sim. Dá pra render uns bagulhinhos bem interessantes. Nossa. Ele que sabe, Daniel que sabe. The Dude. Mais um pergunta. The Dude, pô, Billy Bowser. Yone is Dead. Qual a melhor companion pra uma balada? Uma mina gostosa. 2, um amigo que não bebe. 3, uma mina gostosa que não bebe. O melhor companhia pra uma balada é não ir à balada. Eu concordo com você, cara. Eu concordo com você. Nunca gostou de balada? Cara, não. Eu não curto, velho. Nem de 20 anos, 19, quando você era Envy Dust Party Time depois. Ah, é que minha balada era ir pra show. Entendi. Balada pra mim é noite. É, tipo, show é show e balada é balada. É, porque quando eu tinha banda, eu não tinha como ir pra balada, porque no fim de semana, quando tava trabalhando, eu era o entretenimento das pessoas. Você era a balada. Exato, tá ligado? Então não tinha muito dessa de ir pra balada. Eu tenho dificuldade. Balada tem que... Solteiro, eu entendo um cara ir na balada, realmente, mas... É, barzinho... É, cara, vai no bar... O melhor companheiro numa balada, realmente... Não sei o que falar. Porque eu já cansei, eu já tive fase de balada e... É. Mas, enfim... Eu prefiro ficar em casa mesmo. Eu também prefiro ficar em casa. Adams Pacini, @Admans. Quando sai Mix Rebel, OP de animes... Em breve, olha, cara. Em breve. A gente tá coletando material aí. Tem muita Mix Rebel ainda que vai sair. Sempre coisa boa. E mais uma do Makoto. Pergunta no Twitter. Umba, umba, umba, ou pá, pá, pá, pá. Eu acho que eu não sei o ritmo que ele tá fazendo. Pá, pá, pá. Se alguém souber... O Van Depp simplesmente desencanou. Acho que é tipo, é o Umba, Umba, Umba, é, que é a música da banheira do Gugu. Sim. O pá, pá, pá, pá, então, pá, pá, que eu imaginei, é um esporte espetacular, falei, tá ligado? Esporte espetacular. Eu falei, deve ser. Pô. Tipo, eu comecei, pá, pá, pá, pá, Makoto falando esporte espetacular e eu tô viajando aqui, né? Não, acho que é Umba, Umba, Umba, é melhor, assim, eu acho. Umba, Umba, é... Eu acho, viu? Acho. É, pá, pá, pá, dá uma nostalgia ruim. Eu a gente falou de nostalgia, me dá uma nostalgia ruim. É, tipo domingo, tipo, dia de merda. Dia de manhã. Sim, domingo, cara. De manhã, tem uma matéria da Globo aqui, idiota, com o Galvão, mano, enfim. Eu acho que são isso nas perguntas. É isso, né? Acabou-se a crocância, acabou-se a cremosidade. Que delícia. Que delícia, que deliciosidade, cara. Minha barriga está cheia. Bom, depois dessa enxurrada de crocância e delícia, vamos fazer mais uma pausa, né? Uhum. E vamos pro último bloco. Oh, yeah. Finalizar e irmos embora. já voltamos. Olha só, voltamos! Quem diria, hein? Que coisa! Contrariando estatísticas, a gente voltou. E, bom, pra começar este final, vamos com dicas! O que temos de dicas hoje? A dica de hoje é que na Amazon gringa, eles estão vendendo toda a bibliografia do HP Lovecraft. Olha por só! Por $1 pra Kindle, pro Kindle. Mano... São mais de 150 obras dele. Kindle vale? Você tem um Kindle? Vale a pena ter? Vale. Eu tenho Kindle e acho bem, bem da hora. Kindle. Qual você tem? Eu tenho um Kindle modelo básico, assim. Acho legal, que eles vendem aqui no Brasil, acho que por R$190, eu acho. Pô, preço bem... Pô, vale muito a pena, assim. Eu, legal. É, ele é fininho, levinho e dá pra você levar pra qualquer canto. Você tem saudade de ler livro? Eu ainda leio livros físicos, eu gosto, mas o Kindle é prático pra caralho, né? Bota fé. É muito prático, e é bom, não cansa a vista, tá? Toda aquela pô, história. Pô, e um conto, a bibliografia... Cara, HP Lovecraft cara. Por um dólar, tá ligado? Isso é muito terror por pouco dinheiro, cara. É, então, eu recomendo muito, muito mesmo, porque é um autor foda. Com histórias muito legais. Animal. É, e pra quem tem Kindle, vale muito, muito a pena. Sim, total. E sábado agora a gente vai ter o Ugra, que pra quem não sabe é uma feira de zines, onde vai estar um monte de gente, inclusive uma galera que tava na Gibicon lá com a gente no, na semana passada, né? Uhum. Então, e vai estar a galera lá vendendo quadrinhos e zines e coisas bem legais. A gente vai, nós três. E vamos colar lá também, se quiser aparecer pra... Tipo, a gente não vai estar vendendo nada, a gente só vai estar lá dando um rolê. Vai dando mandar um salve, né? É, a gente vai lá dar um salve. Se quiser lá pra dar um salve... Na gente? É, dá uns high fives assim, né? Dá uns high fives, fiquem à vontade. Low five também. É, low five, é. Vamos estar por lá e levem dinheirinhos, porque vai ter muita coisa muito bacana por lá, né? Com certeza. Vai ser bem louco e também, obviamente, a gente não pode esquecer do Closet Watch. É, estavam cobrando, né? Estavam cobrando, que a gente inclusive esqueceu nos últimos episódios do Navio Pirata. Sim, sim. E eu só queria... Eu vi um filme ontem, eu queria discutir um pouquinho... Sobre, eu vi Edge of Tomorrow, não sei se já viu, o novo Tom Cruise, que estão falando, eu fui ver, as críticas são excelentes, assim, eu queria, inclusive... Tem o R. Kelly no meio? Não tem, mas eu tô só querendo saber a opinião dos bucas também do filme, porque é um filme que é o melhor do Tom Cruise dos últimos, sei lá, desde, não sei, só que podia ter outro cara, e o filme fica bem cansativo, né, de time travel, assim, saca? Tipo, ele volta no tempo, aí tem que fazer pra matar alienígenas, que tanta... É um filme de... porque, inclusive, perguntaram semana passada que filmes de ficção científica a gente gostava. E esse eu gostei, mas eu tô muito remoendo o dia inteiro, então quem viu, se puder comentar, não, eu não sei, eu tô muito na dúvida. Eu li o livro, é, original, verdade. Que ele é baseado num livro, né? Mas eu não vi o filme. O livro eu gostei bastante, o filme não cheguei a ver. Nem outro. Então, é isso, mais ou menos. Eu só queria saber, eu tô na dúvida se eu gostei ou não desse filme. Excelente. Okay, muito bom. Não é uma recomendação, já deixei um disclaimer no começo. Excelente, excelente. Legal, e bom, é isso aí. Sobrevivemos sem o Falcão. Sobrevivemos mais uma vez. Chupa! Tchau, Falcão. Você não tá ouvindo, mas. Somos autossuficientes, cara. Ele já deve ter um bando de notas assim, não. Ó, o Van Depp falou isso essa hora aqui, não vamos cortar. Não, como é? O som de hoje, pra quem não reconheceu, é o maravilhoso Stevie Wonder. Estevão Maravilha, Estevão, né? Maravilha, com a música Superstitious, que é do caralho. Muito foda, né? Cara? Puta groove sinistro, porque além do cara tocar pra cacete, ele é cego. Isso é toma essa planeta, tá ligado? Pois exato, é. Né? Só ele quer humilhar, né? E antes maldito. A gente tem que fazer, né? Quem não conhece ainda direito a Max Rebel, ou tá ouvindo pela primeira vez, ou não, tem a maxrebel.com, acessa que tem tudo lá, as tiras... Nosso podcast, agora a gente tá fazendo os vídeos. Quem as pessoas que desejam mais Max Rebel dentro delas, né? É, exato. Pelos olhos, pelos ouvidos? Uau. É, porque dá pra seguir no Twitter, Max Rebel, _, arroba... foi profundo. Continua, então, moço, é, porque você é mais... Não, a gente tem, como o Vanep falou, a gente tem o site maxrebel.com, que tem todo o conteúdo lá. E a gente tem todas as segundas, quartas e sextas. Estamos levemente atrasados com as tiras. Sim. Mas vamos voltar muito em breve. Sim, também. Segunda, quarta e sexta tem tira. Quinta-feira tem Navio Pirata. A primeira terça-feira do mês tem Mix Rebel. Sim. Que a última fez bastante sucesso. Foi bem legal, né? Mesmo. A gente está fechando ainda a periodicidade da Max Rebel TV. Uhum. Que é o nosso canal no YouTube, dá uma olhadinha lá, tem já alguns vídeos, dá um subscribe lá e fica de olho nas novidades do lado do canal. Também tem o nosso Facebook, que é o Conversa da Max Turbo, que é a comunidade, onde as pessoas vão, conversam e mandam perguntas e são legais umas com as outras, bem geralmente. Legais. Nós temos também o nosso perfil na Max Turbo no Facebook, onde a gente posta as tiras e todo o nosso conteúdo bacana que a gente publica lá todos os dias. Yep. Tem também o Twitter, que é o Max Turbo Underline. O underline é importante. Sim. Porque senão você entra no perfil de um cara que não atualiza faz, sei lá, uns 15 anos. Uhum. Sempre tem um. O Twitter, e eu acho que eu não esqueci de nada. Né? É só o a gente... Eu acho que é verdade, puder... tem um lembrete importante... Cada vez mais a gente tem de... Né? Que é, se você usa o iTunes pra ouvir a Navio Pirata, não deixe de ir lá dar umas estrelinhas pra gente. Boa. E se você quiser dar um reviewzinho, escrever um... Exato. Palavras doces, né? Doces. Sobre a gente. São sempre bem-vindos. É sempre bem-vindo, porque aí você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E aumentar o nível de deliciosidade. Exato. Da nossa comunidade. Exato. O que é sempre bom. Muito bem, né? Moço. E acho que é isso. O Moço é muito eficiente, né? Nessas coisas. Impressionante. O Moço, ele Moça é o ja... fala bem. Ele é o jabazeiro do rolê. Ele é tipo... Eu não sou o Lorde das Vendas, mas um dia eu chego lá. Sou o Lorde do Jabá. Um dia... pode ser. Melhor que ser Lorde dos Cliques. A gente tem que repensar essa minha lordeza aí. pode ser. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado por ouvir este Navio Pirata. E vamos aqui sair vela, levantar nossas âncoras e navegar de volta pro buraco escroto de onde a gente veio. É isso aí, galera. Até semana que vem. Até falou. Até semana que vem, galera. Nós. Nice.